Fumar nos clã, a colmeia. Mais uma vez junto e misturado. Gigante, eco, zap. Um bando de doido no mesmo som. E é isso aí. Aí, ha, então, no dia e noite batalhando eu sigo nessa porra. As marcas no meu pulso traz lembranças da masmorra, na qual eu aprendi por me comportar tão mal. Valorizo mais a vida, conheci o jigsaw. E quantas vezes eu joguei os meus problemas pro alto só pra tentar fugir, bancando o covarde. Só que isso não adianta, porque me sempre voltam e cai na minha cabeça. É a lei da gravidade atuando sobre aqueles que já estão cheios deles. Dos que eu já tive, eu só resolvi um terço. E pra quem anda por aí vagando sem direção, mano, qualquer direção já serve. Você também já quis estar isolado em algum lugar, onde só fosse possível ouvir sua própria consciência. Não motor roncando, cuspivete gritando. Então vai, acende a vela pra santa paciência. Milhões e mais milhões mortos no Coliseu. O meu amigo imaginário tem nome e sobrenome. Um pouco de Agostinho no olhar do Lineu. Essa é a mesma falsidade do mundo dos microfones que me bota no oceano de angústia e rancor. Destruindo minha ponte que levava ao amor. Em mim mesmo eu vou trilhando o vale da escuridão. Várias ruas pra seguir sem sinalização. Onde os olhos só não basta, tem que usar o coração pra achar saída nessa caverna do dragão. Zap negou. Quanto mais eu me procuro, mais fico perdido. Quanto mais eu tento me entender, menos faço sentido. Nesse mundo vacilante entre o real e o imaginário. Entre tudo que eu quero e o possível necessário. Onde as verdades se desfazem, surgem de outras formas. As regras se refazem, seguem novas normas. Eu me invento a cada nova situação. Identidade eu não tenho, perfil é de camaleão. No emaranhado de caminhos que eu crio, mas desconheço. Vou seguindo por instinto, sem rumo nem endereço. Em cada canto uma lembrança, um sonho ou um desejo que acabam em perguntas com respostas que eu nunca vejo. Sempre atento aos sinais de oportunidade, eu capto. Quando ela aparecer, rapidamente eu me adapto. São tantos becos, tantas opções, tenho que decidir. Uma hora dessas eu canso e pratico harakiri. Ha, ha, isso mesmo, gigante fumador. Escuta isso aí, no meio da confusão, já não sei mais o rumo certo. Tô preso no pensamento, vagando pelo deserto. Na mentalidade sana, tô me afogando na lama. Isso mesmo, já faz um tempo que eu tô nessa merda em cana. Na gana pela resposta da pergunta inalcançável. Onde fica a saída da jornada inacabável? Tudo já tá lamentável, já me cansei de lutar. No final daquele túnel, não teve luz pra enxergar. Não teve sol pra brilhar, não tô vendo o amanhecer. Tô me queimando no inferno antes mesmo de morrer. Não vou conseguir viver na porra desse meu mundo, tô a ponto de enlouquecer. Não resisto mais um segundo. Tô lá no fundo do poço, no calabouço do cão. Um pesadelo me persegue, me causa alucinação. Não tô pela diversão, moscando numa prisão. Isolado, aniquilado, largado na solidão. Tô meio zoadão, nada faz mais sentido. Me jogaram nessa merda, devem ter me esquecido. Fudido, tô no sufoco mais um pouco, então desisto. Parece que eu tô na jaula do Conde de Monte Cristo. Grito mais forte bem alto pra ver se alguém me escuta. O silêncio me responde que é solitária a luta. Vou ter que seguir na busca do último portal pra poder fugir do meu labirinto mental.